Preciso alugar uma casa. Minha família vai chegar em dezembro, por isso preciso alugar uma casa. O senhor não prefere apartamento? Temos apartamentos excelentes para alugar. Alguns em condomínios fechados, com quadras de esporte, piscina, área verde e segurança total. Não, nós preferimos uma casa. Não gostamos de apartamento. Casa é mais confortável que apartamento. E temos um cachorro. Claro, eu entendo.